Eduarda Brasil. Oh, oh, oh, oh, tá tentando me esquecer, colocando outra em meu lugar, buscando em outras bocas uma forma de me superar. Mas logo cê vai perceber que o beijo não vai encaixar. Vai ver que foi em vão, que o seu coração só vai se machucar. Não adianta se enganar, fingir que está bem. Eu sei que do meu beijo cê virou refém. Refém da minha boca, refém do meu sorriso. Cê tenta me esquecer, mas eu duvido. Esse é Eduarda Brasil apaixonando os corações. Esse é o mundo no meio dos peitos, viu? Tá tentando me esquecer, colocando outra em meu lugar, buscando em outras bocas uma forma de me superar. Mas logo cê vai perceber que o beijo não vai encaixar. Vai ver que foi em vão, que o seu coração só vai se machucar. Não adianta se enganar, fingir que está bem. Eu sei que do meu beijo cê virou refém. Refém da minha boca, refém do meu sorriso. Esquecer, mas eu duvido. Duvido cê me esquecer, viu? Cê tenta me esquecer, mas eu duvido.